das profundezas clamo a ti. Escuta minha voz, espero em ti, Senhor, mais que os vigias pela manhã. Se olhares para os erros, quem subsistirá? Mas contigo há perdão para que te tema. Confio em tua palavra, minha alma espera em ti. Das profundezas clamo a ti. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, cantando salmos ao Senhor no coração. Efésios 5, 19. Que esses salmos cantados encham você da presença de Deus. Choro noite e dia, te procuro em silêncio. Meu coração clama por teu toque outra vez. Onde estás, Senhor? Mostra-me teu rosto. Quero mais nada, coração te louvarei, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, Senhor. Cantarei ao teu nome, ó Altíssimo. Quando clamo, tu me ouves, és refúgio no tempo da aflição. Confiarei no teu socorro, teu amor nunca falhará, tua justiça me levantará. Estar contigo. And what am I asking you? Coisa só peço e nada mais desejo, habitar em teu templo, ver tua beleza, mesmo em guerra eu confio. Mesmo em dor eu te busco, meu coração não vacila, pois sei onde estás. Tua face, Senhor, eu procuro, não escondas de mim. Só peço e nada mais desejo, habitar em teu templo, ver tua beleza, tu me guardarás, me esconderás. Sustenta. Uma coisa só peço e nada mais desejo. Na rocha cantarei com alegria, tua presença me sustenta. Uma coisa só peço e nada mais desejo, habitar. Renova meu canto. que o seu corpo remanescer e te para os céus, para a obra de tuas mãos, Vejo a tua grandeza, sinto teu amor me cerca. Quem sou eu para que te lembres? Quem sou eu para que me visites? Quão grande é o teu nome, Senhor. Tua glória enche os céus. Tua presença sustenta a terra. Te exalto em adoração. Sobre mim estendes tua mão. Estás longe, Senhor. Por que te ocultas na angústia? Meus olhos te buscam. Meu coração chama por ti. Tua mão me segue.